se fizer esquecer, revelando a sua imprudência. Construiu o lar que ela pedia, exigiu-me coisas que ela não queria, é, e aconteceu. Hoje ela chora tudo que perdeu, e chorando feio de perdão, fica para ela a lição. Exigiu-me coisas que ela não queria, é. Aconteceu. Hoje ela chora tudo que perdeu, e chorando veio me pedir perdão. Fica para ela a lição. Thank you.